Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação apresentam Física Vivencial, uma aventura para o conhecimento. Ondas Sonoras. O mundo em que vivemos é repleto de fenômenos físicos. Todos, em sua maioria, explicados a partir da observação e da lógica. Mas, para muitos, esses fenômenos ainda parecem um mistério. Cuidado com meu violão, Mariana! Segura você, então. O violão é seu. Pô, Mariana, olha o tamanho da mochila que eu tô carregando. E pra que trazer violão? Porque o Galileu pediu. E por que ele pediu pra gente vir até a praia e ainda por cima com violão? Pra um luau é que não pode ser. Puxa, como tá quente esse sol. E se ele não aparecer, hein, Kleber? Kleber! Mariana! Olha ali lá! Aonde? Ali, perto daquele barco, na areia. Galileu, aqui, ó! Vem até aqui! Kleber e Mariana são irmãos. Eles estudam no ensino médio e têm no professor Galileu, além de um velho amigo da família e orientador nas suas dúvidas em sala de aula, um fã incondicional do som de Kleber e das ideias progressistas de Mariana, uma jovem sempre preocupada com um mundo melhor para todos. Quem é aquele senhor com Galileu? Não faço a menor ideia. Parece que são duas pessoas que estão com ele. Uma tá dentro do barco. Não conheço nenhum dos dois. Kleber, Mariana, eu quero apresentar a vocês dois amigos aqui da praia. Zé da Maré, um grande pescador. Oi, como é que vão, meninos? Oi. Tudo bem? E esse aqui, consertando o fundo do barco, é o Chico Serra, um marceneiro de mão cheia. Chico, pare um pouquinho. O que foi, seu Galileu? Esses são o Kleber e a Mariana que eu lhe falei. Ah, muito prazer. Vocês devem estar se perguntando por que foi que eu os chamei aqui, não é? Em plena praia e ainda por cima pedi para trazerem um violão. É, a gente perguntou sim, professor. Lembra da pergunta que você me fez outro dia na aula de física sobre ondas? Lembro, mas o que é que tem isso a ver com praia? Tudo, Kleber. Aqui na praia, com os meus dois amigos e o seu violão, é o lugar ideal para juntos aprendermos mais. Aqui, professor? Exatamente, Mariana. Por acaso você saberia me responder o que existe em comum entre o trabalho do Zé da Maré na sua pescaria, o do Chico Serra e a música do seu irmão? Sinceramente, acho que não. E você, Kleber? O suor na testa debaixo desse sol. Engraçadinho. Preste atenção nisso. Eu vou pedir para o Zé e o Chico colocarem os ouvidos e os olhos para funcionar, escutando o mar. O que é que lhes vem à cabeça, meus amigos? Os peixes da próxima pescaria. O som do meu serrote. Perceberam, meninos? O quê? O que há em comum entre o trabalho do pescador, do marceneiro, até mesmo o som do seu violão e a física? Ah, professor, eu não tô entendendo onde você quer chegar. Eu vou explicar.